E agora chegou o momento de você tomar uma decisão muito importante, né? Chegou o momento de você tomar a decisão se você realmente quer mudar de vida, se você quer melhorar a sua vida, porque essa oportunidade eu tenho certeza que muitas pessoas estão esperando uma oportunidade como essa hoje no Brasil, né? De poder fazer um tratamento natural, né? Sem efeitos colaterais, sem contraindicações, né? Fazer um tratamento que é liberado pela Anvisa e aprovado, tá? É, eu tenho certeza que muitas pessoas, né, estão esperando por uma oportunidade como essa. E você está tendo essa oportunidade agora, tá? Com as melhores condições possíveis, tá? Eu já consegui um desconto especial para você, né? Eu vou te dar frete grátis, né, para você. E você vai ganhar, até ganhar um brinde, né? E fora tudo isso, você ainda tem uma garantia de 90 dias para testar o produto. E ainda, se você não gostar ou o tratamento não funcionar somente para você, né? Porque como você viu, né, alguns dos centenas de depoimentos que a gente recebe todos os dias, se o tratamento não funcionar só para você, você ainda, além de ter o seu dinheiro de volta sem burocracia, você ainda recebe mais R$ 100 no seu Pix, né? Ou seja, você não tem risco nenhum. E você está tendo essa oportunidade agora, né, de estar fazendo o tratamento e mudando a sua vida aí. Porque eu tenho certeza que nas primeiras semanas, quando você começar a tomar lance de gotas, eu tenho certeza que você vai ser uma outra pessoa. Você já vai estar uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais disposta, né? Vai se livrar aí com facilidade da ansiedade, da insônia, da depressão. Você vai dormir bem, vai ter mais disposição, vai ser uma pessoa mil vezes melhor do que é hoje, né? E eu quero te ajudar, né? Tanto que eu fiz tudo isso aqui hoje para te ajudar, tá? E agora você tem que tomar a decisão, né? Se você realmente quer mudar de vida. Eu tô te dando essa oportunidade agora, então não deixe ela passar. Me fala aqui. Qual que é o tratamento que você mais gostou, né, para estar fazendo seu pedido ainda hoje, para poder estar enviando para você e você estar recebendo aí o quanto antes para começar o tratamento? Eu tenho certeza que esse tratamento vai ser a melhor coisa que você já adquiriu na sua vida, porque ele tem o poder, né, de mudar a sua vida de uma forma que você nem você imagina. Mas eu tenho certeza que você vai me agradecer muito, né, daqui 1 ou 2 meses, quando você já estiver fazendo o tratamento. E vai falar: realmente, doutor, esse tratamento é algo incrível, mudou a minha vida. Obrigado. Então, me fala aqui qual que é a promoção que mais te agradou, tá? Que eu te ajudo a fazer o pedido aqui agora, para você estar recebendo aí o quanto antes na sua casa, beleza?